O inimigo do sistema renasce das cinzas. E mesmo sendo um entre mil que teve a infância perdida e uma mente psicopata, preferiu ser o contramão do sistema do que ser a consequência do descaso. Teve a opção do direito de resposta e escolheu o troco na maldade. Mas não, eu decidi não entrar na lista sangrenta e covarde da polícia. Percebi que não existe super-homem na favela. Em meio à escravidão, reforcei o meu trabalho e comecei a guerrilha sonora. E mesmo sabendo que no Brasil tudo é festa, eu gritei bravamente, a apologia chegou. E no mundo de valores e cifrões, eu perguntei, quanto custa a felicidade? Aí sistema, pode ficar com flecha, manchete, o status e o roda-fama. Vi pelos becos e ruas mais pobres da favela, pelo palco improvisado no alto do morro, pelo favelado sobrevivente de um submundo. Sua alienação de alto alcance não chegou até a mim, e através do rap a realidade será cantada. Nem melhor e nem pior, nem mocinho e nem vilão. Se a minha ideologia for apologia, ela vem em forma de música, espalhando as batidas e as rimas que tentaram corromper e calar. Pelo contrário, com todo o meu coração e dedicação pra você que curte o verdadeiro rap nacional. Você não tá sozinho não, tio. Se a vida é uma guerra, você faz parte do exército. Hoje e sempre, apologia sonora.